agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central, sua noite no melhor estilo. Olá, Brasil apaixonado! Um abraço a você, meu amigo, a você, minha amiga. Pode aumentar o volume do seu rádio. Eu sou Ailton Moreno e a partir de agora, com muito carinho e muita emoção, vamos começar o nosso programa Encontro Central. Fazer um programa apaixonante para você amar aqui na trilha sonora do seu coração. Vamos juntos! Tem muita música linda, belas canções, os recadinhos do coração, a nossa linda tradução e, claro, trazendo para você também muita emoção e amor aqui no Encontro Central. Encontro Central. Me trouxe aqui pra tudo que o seu desejo for capaz. Eu quero a sensação suprema dos mortais, o gozo insano. Baby, longe de você.

Getting closer, baby. Can't get close enough. Estamos apresentando Encontro Central.

passa e vai. Só transa, só. Não satisfaz. Vai de conta que não se quer mais. É transa, tanto faz. Tô fora. Tô fora, não. Estamos apresentando Encontro Central. If you ever feel like you're gonna fall, oh, I'll be there. And if you ever feel down or feel small, oh, don't despair. And if you ever feel lost or feel alone, babe, come on home. Let's just make love all night. Let's just hold on so tight. Let's make it last for life. I won't let you go. Yeah, we're flying. Just like flying. We're such a long way up from the ground. Just you and me flying so high, and I'm never gonna come down. Just make love all night. Let's just hold on so tight. Let's make it last for life. I won't let you go. Yeah, we're flying. Feels just like flying. Such a long way up from the ground. Yeah, it's just you and me flying so high, and I'm never gonna come down. No. Make it last for life. I won't let you go. Yeah, we're flying. Feels just like flying.

olhar. Vem das histórias que me adormeciam, vem do que a gente não consegue ver. Vem e me acalma, me traz e me leva pra perto de você. Pra perto de você. Encontro Central, o programa que mexe com a sua sensibilidade. O lugar certo dos amores apaixonados. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil, onde quer que você esteja. Chegamos ao final de mais uma edição. Um beijo carinhoso, um abraço forte. Eu espero você na próxima segunda-feira. Bom final de semana e até o nosso próximo Encontro Central.